Divulgue conosco 77981235083. WhatsApp André Cedês. O mural de Ibi Coala. Casa e dá choque no seu sistema. Eu vou te levar pra casa. Não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Então vai sacolha, raba na raba, toma tapão. Então vai balança. É agora, novinha, vem que vem. Ei! Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota na raba, toma, toma. Oi! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Acelerou, vai novinha, vai, vai, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, conversão. Bota, bota. Alô, Niak, tamo junto, irmão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, conversão. Bota, bota, bota. Vem no swing, que chega em casa e dá choque no seu sistema. Eu te levo pra casa, não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Então vai sacolha, raba na raba, toma tapão. Então vai me... Chegou o momento Salvador, agora na via lá. Oi. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Oi. Bota, bota, bota, bota na raba, toma tapão. Bota, bota, bota. Acelerou, vá. Oi. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, compressão. Bota, bota, bota, bota na raba do mata. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, compressão. Mais uma vez, vá, vá, vá, vá. Oi. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota.